que eu tô a 3603, POB 166, 3 horas e 35, Galeão. 7, boa noite. Andamos 0, torre no 86, ajustamos 0, 12, bom voo, boa noite. Pátio Indy Alpha, onde se espera com a torre, obrigado, boa noite. Airbus da TAM, o Channel 6212, ingressa Juliette, portão 10, portão 10, após o Airbus. TAM, Juliette, portão 10, Channel 6212. Eu peço para o 380. Sai contato radar 380, acione o código 5505. Chamado 5505, então 3197. 3197, saborizado direto Leda. Direto Leda, então 3197. Conduzindo 77, call, recebe center, frequency 126, decimal 85, disponible 123, decimal 65. Conduzindo 77, 126, 85, or 123, 65, bye bye. Na Golf Delta, 3 a borda, aéreo está para treinamento táxi. Autorizado o Lima Golf Delta, altímetro 1012, autorizado o táxi, chama para ingresso. Chamará para ingresso na 17 Delta. Para ingresso, o ingresso é partilhado e pronto. Volta. Espera pronto, tá 3603. 3603, a linha decola 10, vento 10 graus com 8 nós. A linha decola, tá 3603. Paulo M5827, sente da informação, muito boa noite. Boa noite, Web 5827, Galeão, copiou 362, né? Copio, Galeão. 827, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Uppers ou 10. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridging. Onde após intercepto este da aerovia Uppers ou 10. Aciona 5527, controle 119, decimal 35. Autorizado, Galeão, 360. Decolada 10, curva direita, perfil da El Leda Bridge, após intercepta Zulu 190. 1935, com controle 5527, outras contas, 5825. Maestro, portão 02, chame pronto, pushback, web 5827. Portão 2, vai chamar, obrigado. Decolada aos 45, chama controle 119, sinal 35, bom voo. 119-35, boa noite, obrigado. Paulo, boa noite, gol no 613. No 3, Brasília, copia o 360, tá ciente da informação, Vitor? Gente, na informação, Victor, no 3, copia. 303, boa noite, contato radar, subiu 340, direto Leda. 340, vai voar direto Leda, da 3603. Da 3197, Recife, no 25, desce a 1. Recife, no 25, aciona 5523, controle 119, decimal 35. 04 a bordo, corrigindo, cabe pra Ondina com 04 a bordo, mantendo 500 pés, vai atingir a linha do litoral. 6% em condições visuais, reporta a final pra Porto, Guardião 07. Reportará a final de Ondina, Guardião 07. Correto, gol número 3, chame pronto, pushback. Sente, gol número 3. Toda boa noite, objeto 5836, centro de informação Vitor, Recife 270. Boa noite, web 5836, Recife, nível 270, está autorizado. Aerovia Peruísque 58, decolando 110 com a curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5540, controle 119, decimal 35. Autorizado, Recife, nível 270, via Peruísque 58, decolando 110, curva esquerda Pucaru. 5540, transponda 1935, controle de saída, baixa manestra pronto, 5836. Correto, web 5836. Valador, boa noite, 85, pushback, acionamento no 6. 62 está livre, chame táxi, boa noite, 85. Obrigado, senhor. Uma Golf Delta decolado aos 47, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, boa noite. Contei, Salvador, boa noite, papapapá, na Golf Delta. Lima Golf Delta, boa noite, está em contato com o radar, subidou 430, saída da El. Sobe para 430 na da El Delta. O Guardião 07 já na final para Ondina. 07, frequência livre. Já volto. No 02, aguarde mais 2 minutos para iniciar. Guarda, 57. Bom, alguma novidade? Lima Golf Delta, suba restrito a uma centena. Fica uma centena, pode coordenar com o centro assim que possível para direto de brigue? Aguarde. Salvador, boa noite, 3662, aguarde. Então 3603, apresente direto, eu disse. Tá bom, eu disse, tá, 3603, obrigado. Ô, Salvador, boa noite, 85, tá pronto para o táxi do BD1 no 68, com 3 horas e 50, alterno Galeão. Pátio, Índia e Alfa, com espera da 10, turno no 86, ajuste no 012, eu morro, boa noite, 85. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 286, grato, para mais, boa noite, 85. Web 5827, coordenação com a equipe do solo, após a passagem retaguarda do Bang da Gol, é livre inicial no 02 e chame táxi. Após passagem do Gol, tá livre inicial, vai chamar o táxi 5827. Sol Salvador, passageiro 2224, posição 1 no porta remoto, informação Victor 350 para Juazeiro. Então, uma centena, o tráfego informado está cruzando 120 agora. Ok. Do via Pesulo 19 até Bangu, após prossegue direto, decola da 10 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, após Cogbu. Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbu, e após direto Frote, Fox Romeo Oscar Tango Índia. Aciona 5536, controle 119, decimal 35. 2 pode autorizar nível 350 para Juazeiro do Norte, via Upper Zulu 19, até Bangu, após o DCT, devolve a pistola no 0 com curva esquerda na saída Momo. Cogbu, Frote. 5536 da Transponder 19, 35 controle, passageiro 2224. Na remota, chame pronto, pushback 2224, passageiro. Bora. 5 linha decola, dá 10, ventou no 10 graus com 8 nas. Linha decola, dá 10, boa noite, 85. Três 603, suba restrito ao nível de voo 170. Sobe restrito 170, tá 3603. Lima Golf Delta, agora está livre, atenção 430. Livre para o 430, Golo Delta, Lima Delta. Só pushback, só na meta, passageiro 224, posição no 4. Está livre, passageiro de chame táxi. Chame na próxima, 224. 3603, confirme a razão que prega na subida. Tá atingindo agora, 1970. Já a razão está entregando na subida. Mil pés. Gente, Lima Golf Delta confirma a razão de subida. 2800. Gente. 3603, saliva de sol 340, entregando razão máxima de 2000. Sobe 340 com máxima razão 2000 pés, tá 3603. Eu lembro da preta, tem o tráfego à esquerda, né? Sim. 36 borda? Afirmo. Via Indy Alpha, ponte esfera 186, ajuste 1012, bom voo, boa noite, web 5827. Indy Alpha, ponte esfera 186, convido, 5827, obrigado, até a próxima. Qual o trip 5216 para congestionamento? Número 2 no setor, aguarde um minuto, trip 5216. Sim, 5216. Salvador Balões, voo 1885 decolado, uma descida Airborne e Nepa. 185, boa noite, está em contato radar, número 360, sai da Arbor. 360, 1885. Após o táxi do Passaredo, o trip está autorizado? 0 graus com 9 nós. A linha e decola, vai vir 5,87. Chama o táxi. E aí, tchau, obrigado. Passarela 2224, está com 45 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 50 quilômetros. Departe principal, Indy Alpha, ponto espera 186, ajuste no 012, bom voo e boa noite, passarela 2224. Departe principal, Indy, ponto espera 010, ponto espera 186, 1002 ajustado, bom trabalho, boa noite. Boa. Boa noite, tá 3561. Informação veículo solicitou 360 Brasília. 561, aguarde só um minuto, cópia, eu tenho 3820 autorizada, prepare a Arbor, Elefa ou Fito. Arbor, Elefa ou Fito, 3820 da 3561. Isso está em condições visuais do Toral 510, reporta apto assunto 07. Brasília, nível 380 está autorizado, aerovia Resolu 17, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na subida Arbor, após Elefa e após Ofito. Aciona transponder 5541, controle 119.35. 3561 autorizado, Brasília, 3, nível 380, Resolu 17, decola do Zero, curva esquerda, saída boa, transição Elefa Ofito, transponder 5541, controle 1935. Curva à direita da 3561, chame pronto pushback no portão 04. Sabra push no 04 3561. Solo gol 1613 para pushback acionamento no 3. 3, aguarde 2 minutos para iniciar o voo número 3. Aguardando 2 minutos na sua escuta, voo número 3. Paulo Cipe, 12 no meio, acionou, está com 66 bordo, 3,40 de autonomia, alternando Salvador, dobrando para o táxi. Pátio Indy Alfa, ponte espera 186, ajustando 012, bom voo, boa noite, 352 no meio. Boa noite, táxi autorizado, Cipe 12 no meio. Guardião 07, no prazer, repito ao sul. Guardião 07, chama a turma, noite, meia dúzia. 18, meia, boa noite. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Agora, livrando através do seu açúcar, quente perna na linha do litoral. Gente, segue para o pátio 4. Afirmo, pátio do grupamento. Inicialmente, via litoral, reparte farol de Itapuã. Portará Itapuã, guardião. 255621. 52 no meia. 52 no meia, linha mantém 10. Linha mantém 10, 52 no meia. Controle 5827 da web. Sim, bom voo. 0935, boa noite, bom trabalho. Guarda. No 885, chame Recife no 26.0. 260, 1885. Controle Salvador, passaria 2224, decolou. Passarei 2224, contato radar, virou 350, sai na Momo. Subindo para 350 na Momo, 2224. Estabilizado, tá 3662. 3662, chama todo no 862, bom pouso. 862, obrigado, até mais. Guardião no farol de Itapuã. A gente mantém o farol de Itapuã estimado de 1 minuto, o guardião 07. É, bateu o farol, 1 minuto, o guardião. 5216, decolado ao 02, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, obrigado, boa noite. 216, transfere. Vamos adotar 356. Confirme para o sol. É o TAB 3561, solicita acionar a posição. 5216. A baixa potência, estou com a aeronave inicial táxi na retaguarda, baixa potência sem interferir com a mesma, aguardando para o pushback. Tente. TAB 3561. 570, aguarde como final. Aguardando, 5216. Visual com a Airbus Latam na final. Visual. Gente, segue na retaguarda do Airbus Latam para o pátio 4, o guardião 07. Ok, o PNP está autorizado a seguir a retaguarda, ele está pousando agora, está deslizando o Guardião 07. Afirmo. 7. Liber taxi aí, de Alfa no ponto, espera pronto, 2186, ajuste no 012, gol no 603. Presente, autorizado direto da Caju, muito obrigado, tá boa noite. Estado, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 012, reporte solo controlado, PAT 4. Se tiver condições, reportará o PAT controlado, Guardião 07. Controle Salvador, passagem do 2224 solicita. Prossiga. Por gentileza, 2224 poderia voar para o ti. Aguarde. Torre, boa noite, boa no meio, no 3, próximo ano, espera dar um no 0. Boa noite no meio, no 3, ali, mantenha no 0. Viviane, aí, mantenha no 0, boa no meio, no 3. 3662, solo 05, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Direita 219, então 3662. Voltar 3561, copiou, aguarda 2 minutos na posição para o posicionamento. Sim, antigo. Alô, Salvador, tá 3662, Lisão. Boa noite, 362, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, repassará 3662. 0, 1 no meio, 1 no 3. Jet 5723 com 1908, 2h30, Salvador. Web 5836, táxi, segunda direita, via Indy Alpha, ponte espera 1186, ajuste no 012, bom voo, boa noite. Indy Alpha, direita, 186, 1012, obrigado, bom trabalho. Ótimo. 3561 em coordenação com o do solo, após a passagem da guarda do bang da Webjet, que está prosseguindo ponto de espera, após o mesmo está livre iniciando 04, chame táxi. Após a passagem do Webjet, está autorizado o posicionamento da 2224 está autorizado direto Juazeiro. 2224 está autorizado direto Juazeiro do Norte. Muito obrigado. Afirmativo. Direto para o 07 da 3662. Meio no 3, decolado ao 0 hoje, controle 1, 9, 35, bom voo. Canal 35, boa.